Caçador que andava à caça, já por lá lhe anoitecia. Encostou-se a um arvoredo, só para ver se amanhecia. Encostou-se a um arvoredo, só para ver se amanhecia. Lá pela noite adiante, lindo cantar se ouvia, penteando os seus cabelos, o arvoredo a cobria, penteando os seus cabelos, o arvoredo. Sete fadas me fadaram por 10 anos e um dia. Se hoje se acabam os anos, amanhã a alegria. Se hoje se acabam os anos, amanhã a alegria. Não te vás ao cavaleiro, por Deus e por cortesia, leva-me no teu cavalo, vou ser tua companhia. Leva-me no teu cavalo, vou ser tua companhia.